dentro do teu coração vais encontrar toda a força pra lutar, e os amigos lá estarão pra te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. No futuro, Son Goku, Trunks e Vegeta encontraram Zamasu, deus do universo 10. Então tu és amigo desse maldito guerreiro negro? Acho que nos podes chamar de aliados. Son Goku e Trunks enfrentaram a força de Zamasu e Son Goku negro, mas... Eu sou uma divindade. É o corpo perfeito para mim. Morro! E a Jirobe e Mai conseguiram salvar os nossos amigos derrotados pelo inimigo. Qual será o destino do futuro? E o que é que os Zamasu do presente anda a fazer? Eu quero que me contes sobre as superbolas de cristal. Zamasu e Son Goku Negro, o mistério adensa-se. As bolas de cristal, também conhecidas como bolas do desejo, foram criadas no ano 41 do calendário divino pelo deus dragão Zamala. Estas esferas perfeitas têm 37.196,2204 km de diâmetro e existem 7 bolas de cristal no total espalhadas entre o universo 6 e o universo 7. As 7 esferas contêm uma numeração formada por estrelas do mar vermelhas no seu interior. Eu sou um deus cheque ainda, não percebeste? E não tenho qualquer problema em eliminar uma criatura como tu. Mas tu pediste-me para contar tudo que eu sabia sobre as bolas de cristal, não foi? O que eu quero saber é o que é que eu tenho que fazer para as usar. Para as usar? Eu vou explicar. Zamasu, tu tens de recolher as 7 esferas que estão espalhadas entre os universos 6 e 7. Depois, tens de fazer a invocação divina. Aparece Deus Dragão e concede-me o meu desejo de pressinha. Disseste de pressinha? De pressinha. E depois... O Deus Dragão vai aparecer e realizar o desejo que tu quiseres. Por fim, as esferas vão regressar ao seu lugar e esperar pela próxima alma que tenha um desejo por realizar. E onde é que estão as superbolas de cristal neste momento? Não respondo a mais questões. Estou a perder a paciência. Elas não podem ser usadas neste momento porque foram invocadas há muito pouco tempo. Enquanto não voltarem a emitir energia, não há nada que possas fazer. E quando é que podem ser usadas outra vez? No final do tempo de vida de uma barata. Um ano inteiro. Esperar um ano inteiro? Vais ter de esperar. Pacientemente. Eu quero que me digas onde é que elas estão agora. Mas o quê? E também quero que me digas tudo o que sabes sobre um tal de Son Goku. O Son Goku? Ah. Trunks? A minha mãe. Parece que estamos de volta. Muito bem. Vamos já voltar para lá. Idiotas! Vocês são uma cambada de idiotas. Como é que vão combater para o futuro sem levarem os feijões mágicos? Mas, mãe... tens toda a razão. Onde é que os encontraste? Estás a perguntar onde é que os encontrei? Na casa de banho. Pensando bem, sou capaz de ter ido à casa de banho antes de viajarmos. Epa, tu és mesmo estúpido. Desculpa, eu estava aflitinho. E achas que isso é uma desculpa? Vocês os três não conseguiram derrotar o Son Goku negro? O problema não é apenas o guerreiro negro. Estás a querer dizer que há mais inimigos? A sério? É o Zamasu. O Zamasu é um dos inimigos. Espera lá, esse Zamasu não era o que tinha a mesma energia que o Son Goku negro, o aprendiz do Deus Supremo do Universo 10? Sim, eu pensei que ele era um Deus bonzinho, mas afinal transformou-se num Deus malvado. Disseram que a energia dele era semelhante, mas eram duas pessoas diferentes. E ele é imortal. Imortal? Mas imortal porquê? Porque é um deus? Sempre pensei que os deuses não eram imortais. E para piorar, o guerreiro negro também se transformou num super guerreiro, mas muito poderoso. Um super guerreiro? Que tipo de super guerreiro? É um super guerreiro... Rosa. Super guerreiro quê? Cor de rosa. Cor de rosa. Rosa? Super Guerreiro Rosa. Ai, aquele Son Goku negro tem cá um jeitinho para escolher nomes, nunca vi. E pronto, vamos regressar ao futuro. Tem lá calma, se faz favor. Ela tem razão. E como é que vais lutar contra alguém que não pode ser atingido? Eu penso nisso depois. És mesmo idiota, tens de pensar nisso agora. Só temos de nos tornar imortais. Tornamos-nos imortais? E será que isso é possível? Claro que é. Se comermos feijões mágicos como se não houvesse amanhã. E onde é que, raio, tu vais encontrar tantos feijões mágicos? Exato. Além disso, tu esqueceste deles na casa de banho. Desta vez, não os vou esquecer. Mas não é isso que eu estou a tentar dizer! Mas espera. Há uma coisa que eu preciso de te dizer. Vai lá! O teu eu do futuro, o teu eu está vivo. É sério? Estou tão aliviado. Mas então, onde é que ela está? Desculpa. Mas a verdade é que eu não consegui trazê-la comigo. Isso quer dizer... Está tudo bem, Mai. O teu eu do futuro não morre tão facilmente. É verdade. O teu eu do futuro é muito forte. Mas tu não a conheces. Sim. Eu sei que a Mai vai estar à minha espera. Ela ajudou-me a escapar e eu tenho de os... Eu tenho de os derrotar também por ela. Mas o inimigo, ele também é imortal. Como é que vais conseguir? Olá, queridos! Olá, Whis, Bills e o Deus Supremo. Espero que estejam bem. O Son Goku está por aqui. O Deus Supremo precisa de falar com ele com urgência. Desculpe a interrupção. Mas o que é isto? Olá. Queriam falar comigo? Para o Deus Supremo ter vindo até aqui para falar contigo é porque as notícias não podem ser boas. É verdade, já me esquecendo. Eu fui contactado por um mago chamado Zuno. Ah, sim, o Zuno. E como é que ele está? Mais ou menos. Ele contou-me que recebeu uma visita curiosa para saber tudo sobre as superbolas de cristal e sobre o Son Goku. Sobre mim? Mas quem quer... saber de mim? Ele diz que foi o Zamasu. O Zamasu? O que é que ele queria saber sobre as superbolas de cristal? Nesse caso, também precisas de ficar a saber uma coisa. E que coisa é essa? Oh, não. O bolo já está vazio. Zamazo, podes preparar mais chá, por favor? Zamazo? Zamazo! Mas onde é que ele se meteu? O Zamazo é inimigo? O Zamazo é imortal? Super Guerreiro Rosa. Parece mais nome de sobremesa. E é por isso que nós precisamos do vosso conhecimento. Como é que nós nos livramos de um deus? Ora, ora, não perdeste tempo para pedir uma coisa tão terrível. Tu estás a tentar me irritar-me, por acaso? Mas tu não vês que isto é uma urgência? Eu não estou a perceber nada. O Zamazo e o Guerreiro Negro são pessoas diferentes. Então, como é que têm energia semelhante? Será possível que seja apenas uma coincidência? Eu acho que já percebi aquilo que se passa. A história que o Zunô nos contou, aquilo que vos aconteceu enquanto estiveram no futuro. Conseguimos recolher informação muito interessante. Hã? Então, já percebeste o que é que se passa? Conta, conta o que descobriste! Deixa-te de rodeios e conta o que sabes, Whis. Sim. Tudo o que vocês me contaram até agora fez-me perceber uma coisa. Apesar de o Zamazo ser um deus reconhecido como um gênio do combate, ele foi derrotado pelo Son Goku. Ficou tão obcecado pelo Son Goku que perguntou ao Zunô sobre ele. Isto pode significar que Zamazo está à procura de mais poder. Ou seja, o Zamazo quer um poder que lhe permita fazer justiça. Parece-me bastante plausível, não acham? E é claro que ele descobriu uma forma de arranjar um aliado com poder absoluto que o possa ajudar. Hã? Eu já percebi tudo. O quê? Hã? Hã? As superbolas de cristal. Sim, acertaste em cheio. Ele precisa das superbolas de cristal para concretizar o plano. Eu não acredito que finalmente usaste a cabeça para pensar e não só para lutar. Sim. O Zamazo vai precisar das superbolas de cristal para conseguir realizar o seu desejo. Criar o Son Goku Negro. Criar o Son Goku Negro. Impressionante. Mas esperem. Disse alguma coisa errada? Não, não. Eu acho que tens toda a razão, Son Goku. Estão a ver? Eu até sou um tipo inteligente. Por favor, como é que podes ficar contente? Anda por aí um tipo malvado que tem o mesmo poder que tu. Neste momento, nós só podemos especular. Mas o Son Goku Negro foi criado com as superbolas de cristal. Como uma cópia fiel do Son Goku. Son Goku, eu desejo ter um aliado com o mesmo corpo e a mesma força. É a única conclusão que podemos retirar. O Guerreiro Negro é um sósia do Cachalote. Mas por que é que ele escolheu copiar o Son Goku? Bem, é muito provável que tenha sido assim porque ficou curioso em relação ao Son Goku depois de ter perdido o combate contra ele. Sinceramente, tinhas de ser tu o culpado. E como é que eu ia adivinhar, Bulma? Depois disso, o Zamazo só teve de esperar mais um ano até as superbolas de cristal recarregarem. Aparece o Deus Dragão e concede o meu desejo de pressinha. Desejo ter o poder da imortalidade. Isto é perfeito. Com o meu corpo imortal e o poder do Son Goku para destruir os humanos, a minha preparação para impor a justiça está completa. E foi assim que o Zamazo e o Son Goku Negro foram para o futuro para destruir o planeta. É preciso ter paciência para esperar um ano. Mas esperar um ano é demasiado tempo. Além disso, as superbolas de cristal estão espalhadas entre dois universos. E sabe-se lá onde? Eu não acredito que o Zamazo seja assim tão paciente. Isso não é bem assim. Eu já sei. O Anel do Tempo. Se ele usar o Anel do Tempo, não precisa de esperar um ano. É verdade, ele pode avançar um ano sem esperar absolutamente nada. Então, porquê é que o Guerreiro Negro tinha o anel? Vais ter de lhe perguntar pessoalmente. Talvez o tenha pedido emprestado. O Guerreiro Negro pediu-o ao Zamazu. Ouçam, o Anel do Tempo só pode ser usado por um Deus Supremo. Não é uma coisa que possas pedir assim emprestada. O Zamazu que conhecemos no presente não passa de um aprendiz do Deus Supremo. Como é que eles terão conseguido pôr as mãos no Anel do Tempo? Alguma coisa terrível deve ter acontecido entre o Deus Supremo do Universo 10 e o Zamazu. É isso que tu estás a querer dizer? Hã? O que é que aconteceu? Deve ter sido uma coisa terrível. Não pode ser. Hã? Isso quer dizer que a vida de Goazu, o Deus Supremo do Universo 10, está a correr perigo. Por que é que esse avôzinho está em perigo? Mas o que é que aconteceu ao teu súbito rasgo de inteligência? Ah. Tu não estás a perceber? O Zamazu matou o Goazu e roubou o Anel do Tempo. Depois, ascendeu de aprendiz a Deus Supremo para poder fazer o que quiser. Percebeste? Mas isso então quer dizer que o Zamazu se transformou num tipo malvado. Ninguém diria. Se isso é verdade, então o futuro pode desaparecer por causa dos planos do Zamazu. As coisas nunca correm bem quando alguém se arma em justiceiro. Muito bem. Eu vou visitar o Zamazu e confirmar se é isso que se passa. Sim, é melhor. Ainda temos de resolver o mistério da energia do Guerreiro Negro que nós sentimos. Então, se o Guerreiro Negro é uma cópia do Son Goku, por que é que o nível de energia é semelhante ao do Zamazu? A solução deste mistério deverá ser revelada em breve. Neste momento, preocupa-me muito mais a vida do Goazu. Eu vou levá-los até lá. Só vos peço para fazerem de conta que não se passa nada. O Zamazu, no presente, ainda não fez nada de mal. Não vale a pena te preocupares, Trunks. Tu não vais com eles? Não estou interessado no Zamazu do presente, porque já ouvi, não passa de um autêntico idiota de ideias fixas. Vamos, depressa! Nem penses que eu me vou agarrar ao traseiro de uma rapariga! Depressa antes que eles te apanhem! Vamos! Aconteceu alguma coisa ao Trunks? Ele está longe, mas está a lutar por nós todos. Mãe! Hã? Nem o Son Goku nem o Vegeta conseguiram derrotá-los. Isso quer dizer que vamos morrer? Mas é claro, claro que não. Foi apenas uma retirada estratégica. O inimigo é demasiado forte, ainda por cima são logo dois. Nós não vamos conseguir vencer. Será que o Trunks e os amigos vão mesmo regressar? É claro que vão regressar! Nós estamos assustados ver os nossos amigos morrer à nossa frente. Há quem pense que é melhor desistir. Ninguém vai desistir! Há mais gente neste planeta a tentar lutar por nós. Nós temos de nos manter unidos. Confiem no Trunks, ele vai voltar. Nós temos de sobreviver. Eu estou cá com uma larica. Olá, olá. Olha quem são eles. É que devo a honra da vossa visita. Estamos contentes por ver que estás são e salvo. O que é que tu queres dizer com isso? O Zamazu está por aqui? Nós precisamos de falar com ele com urgência. Lamento imenso, mas o Zamazu está ausente desde esta manhã. Ausente? Onde é que ele está? Pois, eu não faço ideia. O Zamazu fez alguma coisa. O Zamazu vai criar problemas no futuro. Ah. Mas porquê é que tu fizeste isso, Bills? Porque não te calhas, Son Goku. Notaste alguma coisa diferente no Zamazu ultimamente? Como assim? De que é que estás a falar? Se anda a falar de justiça, por exemplo. Hã? De justiça? Se é sobre isso, todas as dúvidas que ele tinha foram esclarecidas. Dúvidas? O Zamazo está a aprender os deveres de um deus. Um dia ele será o deus supremo do universo 10 e tem de perceber o que são mortais, o que é inteligência, o que são deuses. Debatemos todos estes assuntos enquanto observamos a ascensão e a queda dos planetas. Então as suas dúvidas ficaram esclarecidas depois dessas conversas? Sim, o coração dele está finalmente em paz. Ele lutou contra as dúvidas sobre os deuses do bem e do mal e sobre a sua própria noção de justiça. Mas agora que ele encontrou o caminho da sabedoria, está preparado para ser Deus Supremo. Zamazo? Oh? Mestre Goazo, eu trouxe o seu chá. Olá, sou eu, o Son Goku. Será que Zamazo quer mesmo matar o Mestre Goazo? Não podemos ficar parados à espera. Temos de travar o Zamazo de uma vez por todas. Precisamos de provas. Queres maior prova do que a morte dele, Bills? O que é que estás a planear fazer? No próximo episódio de Dragon Ball Super, proteger o Deus Supremo Goazo e destruir o Zamazo. Não percam o próximo episódio, porque nós também não!